Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. Bom dia para você que está escutando a gente, assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado aí também no YouTube, Facebook e também no podcast. Então, se você não está seguindo o podcast, é só entrar aí no Spotify ou no site vivenciaespirita.org, ao vivo.vivenciaespirita.org, para ouvir os nossos podcasts, que são as reprises dos programas. E lembrando também que temos a rádio web online, que é com bastante música espírita. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso irmão Tadeu, lá de Araxá. É uma entrevista inédita, a gente tem a grande alegria de estar recebendo o nosso irmão Tadeu hoje remotamente. Claro que por conta desta pandemia estão todos em casa, o Rui, o Jorge. Mas hoje também o Carlos Henrique está aqui nos ajudando com o telefone. Então, se vocês quiserem interagir e mandar pergunta aqui para o irmão Tadeu ou para a gente responder, mas pode ligar aqui também, que hoje tem gente atendendo. Graças ao Carlos Henrique estar aqui com a gente, tem como mandarem mensagem por telefone. E a gente vai passando aqui, ou mandando pergunta também. Infelizmente, a gente não vai sortear os dois livros espíritas, até por questão de não conseguir buscar, não está aberta, né, a livraria Casa do Caminho. Participem com a gente, mande pergunta. O telefone é 12-3921-3009. 12-3921-3009. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Deixa eu liberar aqui para vocês antes. Eu não liberei o microfone. Só um minutinho. Agora sim. Bom dia. Bom dia, Rui. Ei, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Agora está liberado o microfone. Ah, e um grande abraço para o Tadeu, para o Carlinhos, para o Jorge e também para o outro Carlos, que está agora no microfone nos auxiliando. Hoje é um dia especial, é o Dia das Mães, e eu gostaria até de parabenizar o Tadeu, porque em off ele estava dizendo que graças à mãe dele, ele com 25 anos começou a criar o hospital lá em Araxá, que é cidade alta. O nome de Araxá significa cidade alta, cidade de turismo, cidade de muito valor e de muita importância no Triângulo Mineiro. Bom dia, Tadeu. Vamos também agradecendo aqui os nossos patrocinadores, WS Peças e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito e Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecendo também as Casas Espírita Anjo Ismael, AME, Luz e Vida, Casa da Marcela, Jefa, Casa do Caminho e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Como todos já estão sabendo, quem está conosco aqui é o nosso irmão José Tadeu, lá de Araxá. É uma pessoa muito, que nós temos muito apreço, né? Muito carinho por ele, e ele muito carinho por todas as pessoas que vão lá. E no Brasil todo, quando ele sai, é uma pessoa muito carismática. E a gente tem alegria que muita gente sabe que é muito difícil o Tadeu sair de Araxá para fazer outras coisas, porque ele vive 24 horas por dia ali ajudando aquele hospital. Né? Então a gente tem dificuldade de conseguir trazer o Tadeu de lá assim, pessoalmente. Mas agora com a mídia, Então, graças à pandemia, nós estamos conseguindo trazer o Tadeu aqui hoje para vocês, né, como presente também do Dia das Mães. Eu sei que muitas mães estão aí ansiosas para ouvir um pouquinho o Tadeu. Carlinho, bom dia. Peraí, tem tirado o mute aí. Aí. A tira do mute, Carlinho. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, José Tadeu. Bom dia, Rodrigo Costa. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, Adeli, a Graça, ao Beto, ao Rony e ao Carlos Henrique, que hoje está nos ajudando aí no telefone. E vamos saudando a família vivenciana. Vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar, Rodrigo? Sim, sim. É, Carlinhos, você pode fazer a prece para a gente? Com certeza. Que a paz de Jesus seja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Nesse dia especial do Dia das Mães, vamos rogando à Virgem Santíssima, nossa Mãe Maria de Nazaré, que nos envolvam com seu manto de luz, trazendo-nos a paz e o aconchego necessário para que possamos, através deste carinho maravilhoso, seguirmos a nossa caminhada resolutos na busca de nossa elevação espiritual, buscando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Vamos agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos pecamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Assim, agradecidos mais uma vez, nós pedimos licença para iniciarmos o trabalho da Rádio Vivência Espírita de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os devedores, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tema do dia. Tema do dia. Então, o tema do dia de hoje, a gente está recebendo então nosso irmão José Tadeu, lá de Araxá, fundador aí da casa, do Hospital da Casa do Caminho, né, que é um hospital que a gente, quando a gente vai lá com as caravanas, a gente sempre vai, eu e o Jorge, todo ano a gente está lá participando dos trabalhos. A gente fala que é, quando a gente entra, a gente sente que parece o nosso lar, né? Então, é um lugar de simplicidade, e só que, ao mesmo tempo, você vê o carinho e a dedicação das pessoas que são atendidas lá no hospital. Então, o tema de hoje é a gente comentar sobre os 40 anos do Hospital da Casa do Caminho, até para vocês conhecerem esse trabalho de luz que é feito lá pelo nosso irmão Tadeu. Tadeu, bom dia. Bom dia. Eu já quero agradecer a oportunidade de abrir as portas para falar um pouquinho da nossa casa e participar desse programa tão importante, que ajuda tantas pessoas, tão importante na vida das criaturas, que é a Vivência Espírita. Deus abençoe e fortaleça toda essa equipe de trabalhadores. Nossa, Tadeu, como o Rodrigo falou, essa dedicação que você tem ao hospital e também essa impressão que nós temos, a primeira vez que a gente vai, a primeira vez que eu fui no Hospital Casa do Caminho, né, eu fiquei impressionado mesmo com a beleza do hospital, porque para mim eu estava dentro de qualquer coisa, menos dentro de hospital, quando eu entrei lá a primeira vez, né? Depois é que eu consegui deixar de ficar atordoado e fui prestando atenção nas coisas que tinham lá dentro, porque quando a gente entra, ainda era o mais velho, né? Não era, ainda era só aquela parte antiga, não tinha parte nova ainda. Mas quando a gente entra, que vê aquela casa, né? Feita de taipa ali ainda, né? Exato. E dentro do hospital, e você vê aquela beleza, natureza ali dentro, tudo, a gente, eu falava, não, eu acho que eu entrei no lugar errado, eu entrei aqui, foi no nosso lar, não entrei dentro do hospital, né? E a alegria dos doentes, das pessoas que estão lá, que nem parece doente, todo mundo faz questão de conversar. Outra coisa que me impressionou também no hospital foi a nós podermos conversar com qualquer doente. Então, todas as caravanas estavam visitando os doentes. Não tem doente nenhum escondido. Tipo assim, como muitos lugares até que a gente conhece, que esconde o doente para ele não revelar as coisas que estão acontecendo lá dentro. Lá era pelo contrário, né? Vocês faziam questão de mostrar os doentes para a gente entrar, conversar com eles, eles vinham ali fora. Então, todas as alas, é uma coisa muito bonita que a gente recomenda para todo mundo. E se for no Triângulo Mineiro, não deixe de ir no hospital Casa do Caminho. Mas você disse, Adeu, que com 7 anos de idade você já tinha essa vocação de sair com sua mãe ajudando. Conta para a gente mais ou menos um pouco isso aí. É, na verdade, minha mãe ela saía nas periferias, dando banhos doentes, limpando as mazelas, e eu já com 7 anos já acompanhava ela, né? Os vizinhos, os familiares, tudo era contra, porque na época de muita epidemia, o sarampo, a varicela, a catapora, muito piolho, muita sarna. Então, o pessoal de periferia tinha toda essa... né? E a gente andava no meio desse povo, cuidava dos doentes acamados e acompanhei minha mãe toda a minha infância, né? Toda a minha vida que eu tive com ela, eu acompanhei ela nesse trabalho. Na minha adolescência, eu trabalhei numa empresa, mas eu conciliava o trabalho da empresa e o trabalho dela. E minha mãe foi mãe e professora, ela que me encaminhou. Ela veio para me encaminhar. Tanto é que ela desencarnou muito jovem, né? O meu pai depois teve um AVC com 42 anos, acabei de fazer um estágio com ele, numa cama, quase 3 anos, dando banho, pondo comida na boca, limpando as mazelas dele. E quando eu fui ampliar o trabalho da minha mãe, foi fundar a Casa do Caminho, eu já tinha essa pequena experiência com os doentes, e já era bastante conhecido na cidade, porque eu comecei a fazer um trabalho de orientação espiritual. Eu ainda era moleque ainda, 17 anos, eu fazia esse trabalho de orientação sem saber que era orientação. Eu fui perceber que era orientação depois dos meus 22, 24 anos de idade, né? Então, Tadeu, essa história começou com a minha mãe. Tadeu, sua mãe era Dona Luísa? Luísa. E a gente costuma dizer que a mocidade aí está meio perdida, que a mocidade não quer saber de religião, principalmente os espíritas, e você com 7 anos, depois com 25 anos, você começou a construir o hospital Casa do Caminho, junto com os dois companheiros, Hernandir e o Xavier. Exatamente, né? E depois chegou mais dois, que foi o Erasmo e o Hernani. Então, eu sou o fundador e tem mais 4 cofundadores. O Hernani, o Hernandir e o Erasmo são irmãos consanguíneos, né? Ah, o Hernani também do coral, né? Que toca o violão. E o Erasmo que toca flauta, toca bandolim, né? Ah, que legal. Bem que eu suspeitei que o Hernani era sua cara. Eu falei, ih... Parece, né? Mas não é irmão, não. Mas é família, Hernani, da família espiritual. Hernani, Tadeu, o que foi que levou você a criar um hospital em Araxá, que hoje tem 110 mil habitantes, mas naquela época era pequena? Fez você levar esse hospital para frente? Porque a gente vê que tem pessoas que já nascem predestinadas, tem pessoas que já nascem com uma certa missão, e essa era uma missão sua de fazer um hospital em Araxá? Com certeza, eu tinha uma convicção muito forte, né? E nunca... assim, nunca pensei duas vezes, ou fiquei em dúvida. Essa vontade era muito forte dentro de mim. E Deus abençoou que chegou também esses companheiros, né? E aí abraçou a causa junto comigo para a gente começar a Casa do Caminho. E a Casa do Caminho, no começo, foi uma luta muito grande, porque a gente foi trazendo paciente, e não tinha estrutura de lavanderia, de cozinha. E então foi assim, os 10 primeiros anos, bastante difícil. Lavamos roupa na mão durante 10 anos. Chegou um momento que a gente lavava aí 100 cobertores por dia, fora as outras roupas, né? Então foi um teste muito bom. E aqueles que não acreditavam no seu trabalho, também era bastante gente aí em Araxá? Olha, eu já aqueles que falavam, isso é coisa de louco, é coisa de doido. Eu já era muito conhecido, né? Mas sempre tem as pessoas que criticam, né? Algumas pessoas assim, mais da sociedade, falam, tá aparecendo aí agora um charlatão, né? Mas depois todo mundo ficou amigo e viu que o trabalho era de amor, todo mundo percebeu que era uma coisa assim do coração mesmo, né? Tadeu, lá você tem uma relíquia lá guardada lá dentro do hospital, lá para a parte de baixo, que é um Opala. Aquele Opala você viu, aquele Opala era ambulância, era tudo. Rapaz, aquele carro ali já foi ambulância, funerária, ele já plantou roça, já foi de tudo. E você viu que ele está bonito ainda, né? É. Não dá vida não, viu? Foi legal, foi muito legal você ter guardado para poder a gente conhecer essa história também, né? Porque, na realidade, ele hoje, alguém arrumou, né? Mandou arrumar o Opala, ele está muito bonito ainda lá, mas foi uma coisa, uma relíquia que ficou ali para... mostrar também que ele serviu, né? Quando o Hernandinho foi para casa, ele levou o carro, aquele carro na época era quase que zero, né? Uhum. O Hernandinho levou o carro e a gente pegou ele emprestado e não devolveu mais. Mas é interessante uma observação que eu quero fazer, a Casa do Caminho, a gente sempre fez questão dela ser porta aberta. A comunidade, quando ia fazer doação, e até hoje, eu fazia questão que a pessoa... levasse a doação, entrasse para dentro da casa. Eu fui trazendo a comunidade para dentro da casa. Lógico que é uma luta muito grande, que eu lavando roupa, que as roupas com muito detrito, e a comunidade ali em volta de mim. Nossa, essas roupas aí é um perigo, não pode lavar isso na mão, não. Então, mas a gente fez questão da comunidade estar junto, acompanhando todo o trabalho, desde o comecinho da casa. E não é diferente, não. As portas é aberta, as pessoas visitam, e quando leva alguma coisa de doação, a gente leva a pessoa até no almoxarifado. Aqui não tem nada fechado. Inclusive, fiz questão de trazer a comunidade junto. Inclusive, quando a gente visita, Tadeu, sempre tem uma pessoa destinada para acompanhar a caravana ali dentro. Não, não que a caravana seja obrigada a ficar com a pessoa, mas aquela, ela fica à disposição da caravana e ele leva a pessoa em todos os locais dentro do hospital. Exatamente. Em todos os locais, todos, né? Todos os locais ele mostra para as pessoas ali e como que funciona, como é que era. Também os assistentes ali, os cicerones nossos dentro do hospital são sempre muito bons, né? Muito comunicativos, muito carinhosos e conseguem trazer essa história para dentro de todos nós ali quando mostra o hospital. O que deve estar ruim agora, as pessoas não estão recebendo um abraço, né? Porque eu falo sempre para as pessoas assim, se você for no Triângulo Mineiro e só receber o abraço do Tadeu, já está tudo certo, já valeu a pena a viagem. Agora a gente está sem esse abraço, né? Esses dias o negócio está feio, viu? Toda uma saudade do ser humano, do calor humano, está numa solidão isso aqui, você não tem ideia. Uhum, verdade. Outra coisa... É uma questão de tempo. A parte espiritual também, como espírita, você começou lá atrás também, você está falando que intuitivamente você já fazia, mas depois de criar o centro espírita, que é coisa que me deixou espantado também, que quando eu saí do hospital, eu falava, não, o centro espírita é aqui do lado, eu achava que eu ia encontrar uma coisa ali de umas 50 pessoas, né? E quando eu entrei, que eu vi aquele tamanho, que eu sou contador, né? Eu já fiz mais ou menos cálculo de quantas pessoas cabiam ali dentro. Uma coisa muito simples, né? Era de terra batida, com aqueles bancos de cinema antigo ali. Quando eu falei, meu Deus, não é possível que numa cidade dessa encha de gente aqui. Para minha surpresa, começou a encher. Deve ter ficado umas 1.000 pessoas dentro e umas 300 do lado de fora. Primeira vez que eu vi, eu nunca tinha visto aquilo dentro de centro espírita. Eu nunca tinha visto. É sempre assim. É. Isso é do silêncio. E o silêncio é a coisa mais legal do mundo. É um exemplo também que eu dou sempre. Às vezes você está num lugar que tem 30, 40 pessoas, é um chiado que ninguém aguenta. Eu falei, vocês têm que visitar a casa do caminho, eu quero ver se vocês falam lá. Né? Parece que tem um espírito para cada um ali, para cutucar você, se você começar a falar lá dentro. Né? E sem, sem falar a simplicidade, né? Você vê que o chão de terra, as cadeiras de plástico, as paredes sem reboco. Então você vê a simplicidade que é o centro espírita, que é anexo ao hospital, né, Tadeu? Exatamente. Uma coisa importante, uma coisa interessante, aliás, importante, é que a casa foi crescendo e a grande preocupação é de não perder a essência, porque o trabalho, às vezes, quando ele cresce muito, como a Casa do Caminho cresceu, perde a essência. E a minha luta maior e a preocupação e o trabalho constante é de olho na essência, porque eu, os meninos, tenho uma vida toda, né, aqui dentro dessa casa. Se perder a essência, não tem mais sentido. Né? E normalmente o trabalho, quando cresce muito, ele perde a essência. Graças a Deus, nós não tivemos esse problema. E a essência continua. E, Tadeu, nada melhor que o Dia das Mães para lançar a primeira pergunta aqui da mãe. Não vou falar mais importante, porque senão vai causar ciúmes aí na minha mãe, né? Minha sogra. Mas é a Camila, minha esposa, mãe do Francisco, meu filho. Quero mandar um beijo para ela que está escutando a gente. Ela mandou aqui uma pergunta para você, né? Ela perguntou: nesses anos todos de atendimento no hospital, qual foi a sua maior alegria? Olha, a minha maior alegria no hospital foi quando eu recebi o Fabiano. O Fabiano era uma criança, ainda pequena, que eu levei para casa, né? Ele era autista e eu adotei como filho e comecei a ter um amor de pai por ele. Tanto é que eu dormia comigo, ele era agitado, ele só acalmava dormindo comigo. Eu abraçava ele e o Fabiano foi uma história muito bonita na vida da Casa do Caminho. E nós tivemos um amor tão grande por ele, ele ficou na casa. Normalmente, esse tipo de paciente não dura muito. Né? Tem uma expectativa de vida aí até os 15 anos. Ele desencarnou com 22 anos. Então, o Fabiano é uma história, é uma coisa assim que marcou muito a Casa do Caminho. E vários pacientes, né? Que marca a história. Tadeu, eu tinha perguntado para você aquela hora e aí nós mesmos acabamos atrapalhando para responder. A parte espiritual também começou logo no início, essa parte do centro, essas coisas tudo, não? É interessante, a minha mãe fazia esse trabalho, mas ela não tinha religião, porque minha mãe não era muito amante do catolicismo. Uhum. Ela achava que o pessoal tinha que trabalhar, fazer alguma coisa, né? E ela, às vezes, julgava eles muito, dizendo que eles não trabalhavam, ficava só ali comendo, dormindo e não fazia nada. E depois minha mãe acabou se tornando espírita, porque eu nasci ao lado de um centro espírita, estudando o Evangelho. E aí nós acabou se tornando espírita depois, né? Essa abençoada doutrina. Mas, Tadeu, tem muita gente que não é espírita, que nos ouve, que nos vê. Por que esse nome Casa do Caminho, Hospital Casa do Caminho? Tem alguma coisa a ver com Paulo Estevão? Olha, Casa do Caminho, porque o nosso mentor espiritual, que também eu devo muito a ele, né? Eu tenho atrapalhado ele já há muitos anos aí, para trás, para frente, né? É o Lázaro, o espírito de Lázaro, né? Então, o Lázaro é que pediu a Casa do Caminho, porque Lázaro, ele fez parte daquela Casa do Caminho de Pedro na época. O antigo Lázaro, né? E é meu mentor, né? Que eu tenho uma gratidão muito grande por esse espírito. Que foi escrito. Devo tudo a ele. E que escreve os livros também, né? Exatamente. Então, a gente está aqui com o livro A Rotina. Esse foi o último livro que você lançou pelo Espírito de Lázaro? Foi o último livro, exatamente. Então, esse é o livro, né? Que fala sobre a espiritualidade, que vem esclarecer a rotina diária, né? Exato. Muito, muito legal. É dar uma freada nessa correria, né? E quem quiser adquirir, inclusive para ajudar o hospital, né? Até por conta que como tá parada as caravanas, é só entrar no site do hospital que eu vou colocar o link aqui para vocês, para vocês conhecerem. Tem esse livro que é muito bom. Um dos livros que eu mais gosto é esse, que é Mãos, um Instrumento de Deus, também pelo Espírito Lázaro. Irmão Tadeu. Gosto muito também dele. Gosto demais. A gente sempre usa para fazer o evangelho no lar, lá em casa. Coisa boa. Então, eu vou pôr o link aqui também. Mas, Tadeu, você falou da casa muito simples, muito humilde, mas nós estamos vendo aqui, e você está aonde, nesse lugar tão bonito, com essas poltronas tão bonitas? Pois é, esse local aqui ele é meio escondido. Esse local aqui é a sala de convenção, onde a gente reúne os funcionários para dar treinamento, né? E essa sala bonita aqui, na época, tinha um dinheiro que era para isso, lá no BIRD, no Banco Mundial, né? E a gente conseguiu para montar essa sala e montar o sistema da casa. A casa hoje tem a telemedicina. É um sistema todo interligado na casa e que ajudou muito na administração da casa, que é a telemedicina. Então, a gente usou esse dinheiro exclusivo para isso. Montar essa sala de convenção, de treinamento e também para montar todo o sistema da casa, da telemedicina. Olha que interessante, né? Legal. Muito, muito legal. Quem está aqui conosco, já participando também, é só comentar aqui os nossos ouvintes, o Eduardo Gomes, lá, que sempre participa com a gente, lá, Eduardo Gomes Santana, Jorge Mendes, lá do Rio, a Rosilma assistindo a gente aqui, a Rosilma que está na expectativa de ver o Tadeu, então ela já tinha até mandado mensagem antes para mim, a Graça, que trabalha aqui conosco, o nosso irmão Aécio César aqui participando, o Bruno de Osasco, o Daniel Rosa lá de Goiânia participando aqui também, a minha mãe, já deixo um beijo para minha mãe, Maria Ângela, que está aqui participando conosco, a Rosana lá do Jefa, a Sueli Garcia de Almeida, o Arnaldo Dalpino, o João Ramalho, o Erasmo Luiz, sou de Araxá, olha que legal também assistindo aqui, a Tânia, que estava participando de uma entrevista muito legal, Bruno Sistolo também, a Valéria Gonçalves participando, mano, bom dia, a Sônia Lino, mas eu queria também comentar aqui no Facebook Live, quem está participando conosco aqui é a Sônia Santos, do programa Saúde e Bem-Estar de sexta-feira, a Belkis de Menezes, lá de Caruaru, que sempre está conosco, Regina Spack, a Maria Menezes e a Josefina. Ela manda bom dia, irmão Tadeu, pessoal de Araxá. Ela tem. Sou de Guaianazes, São Paulo, e ela faz a caravana Eurípides, sempre no carnaval. Levamos doações ao Triângulo Mineiro, começando pelo Bacelli, Juninho, Tadeu e o Emmanuel de Conquista, encerrando em Sacramento. Falando em Emmanuel de Conquista, o Mané vai estar com a gente no próximo domingo. Já deixo aí o convite a todos. A Josefina Rodrigues Teixeira. Obrigado pela audiência de vocês aqui conosco. O Walter da AWS está aqui também, mandando saudades do Tadeu, daquele abraço gostoso. Então, obrigado. O Walter aqui mandando bom dia também, feliz Dia das Mães. Obrigado, Walter, por estar sempre apoiando a gente aqui conosco. Todos nós estamos com a saudade desse abraço, né, Tadeu? Com certeza, mais ainda, viu? E quando começou esse trabalho de abraço? Esse abraço começou no colo da minha mãe. Eu, no colo dela, eu pulava no pescoço das pessoas, abraçava e não soltava. Minha mãe era muito crítica, falava para as irmãs dela, tô achando que o meu filho é retardado. Ele abraça o povo e não solta, eu morro de vergonha. Eu continuei abraçando, abraçava na escola, eu fiz o exército, que é o tiro de guerra, abraçava os homens, para mim não tinha sexo, a vida toda. Então, esse abraço começou no colo da minha mãe, eu fui abraçando no grupo escolar, por onde eu passo, esse abraço. A minha irmã às vezes fala, mas de repente a pessoa não quer te abraçar, não tem problema, mas eu abraço a si mesmo. Então, esse abraço, o abraço é uma coisa muito mágica, né? As pessoas estão começando a descobrir a magia que tem um abraço. Porque quando você abraça, quando o abraço é verdadeiro, você não abraça o físico, você abraça a alma da pessoa. Quando a gente abraça, nós entrelaçamos as almas. Então, o abraço é uma coisa mágica e as pessoas estão descobrindo a importância do abraço, tanto que ele é uma troca, né? Você dá e recebe no mesmo instante. Tadeu, tem alguns que costumam dizer, viu, Tadeu? Ah. É coração encontrando com outro coração. É, né? E o Jorge tem um trabalho muito bonito a respeito do abraço. Ele tem uma palestra, tem música a respeito do abraço, que seria bom depois o Jorge até comentar esse respeito. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Rui, será que o Jorge não copiou de mim? Não, depois você investiga aí, tá? Pode ter certeza, porque ele vem encantado lá de Araxá, viu? Tá certo. Poxa. É uma palestra que eu tenho, Tadeu, chamada Terapia do Abraço, já falei isso para você. É claro que, por exemplo, a gente que já gosta de abraçar, isso, quando a gente encontra uma pessoa como você, que nos incentiva a isso, fica melhor ainda. Então, quando nessa palestra, inclusive, eu falo do abraço do Tadeu lá em Araxá. Que coisa boa. O seu abraço, ele é mais do que as pessoas imaginam, né? Exato. É um cumprimento. O seu abraço não é um cumprimento. Porque eu conheço pessoas que depois do abraço saíram sem a dor, com o problema que estava passando. E outra coisa interessante é que, na realidade, não deve ser você que está falando, pode ser o Lázaro, pode ser qualquer outro, a cada pessoa você fala alguma coisa diferente quando você está abraçando. Para cada pessoa você fala alguma coisa diferente. E eu vi, tem a Tiana, todo mundo conhece a nossa amiga Tiana aqui, que ela canta no Grupo Castelã com a gente, ela foi lá... Ela tinha um nódulo no pescoço. E depois que ela saiu, depois que ela abraçou você, quando entrou no ônibus, ela começou a pedir para tudo quanto era companheiro dentro do ônibus procurar o caroço do pescoço dela, que tinha sumido. E ela sabe que foi depois do abraço. Alguém curou ela ali no momento daquele abraço. É um abraço curador também. Mas, o Jorge... Estou colocando até a imagem do abraço aí. Eu abraçando o Tadeu. Aí, lá no centro. Aí com o Eurípides, Pezé de Menezes lá atrás. E quem é o outro quadro, Tadeu? É Sumiramês. Sumiramês, né? Mas um abraço, gente, ele é um trabalho totalmente espiritual e de uma responsabilidade muito grande, porque quando eu estou num evento maior, além do abraço, eu dou uma orientação relâmpago. A pessoa pergunta e eu respondo. Então, é assim, uma responsabilidade muito grande, porque, você vê, dependendo do evento em São Paulo, eu abraço até 8, 10 horas interruptamente. Você imagina quantas orientações eu vou dando ali. Mas, Tadeu, esse abraço também não é um passe? Um passe feito com muito carinho e amor? Porque a gente percebe que passe nada mais é do que transmissão de amor, né? Esse não é um passe? É um passe, é um tratamento de cura, é uma desobsessão, ele é um conjunto de benefícios. Tadeu, não é eu, né? Eu mesmo, dependesse de mim, eu sou só um instrumento, né? Tadeu, ele tem uma força muito maior do que eu. Outra coisa interessante, falou em passe, eu lembrei do passe também de lá, do Centro Casa do Caminho. Isso. O passe de lá é muito especial. Sabe por quê? Porque a gente também está acostumado em alguns locais, né? Não é crítica, não. Cada um tem a sua maneira. Lógico. Não encosta a mão na pessoa. Não encosta a mão na pessoa, não encosta a mão. Chega lá, o passe é uma massagem, né? Quer dizer, eu imagino assim, a gente chega lá, geralmente quando você vai para o hospital é no sábado à noite. No sábado à noite que você vai para o centro. A pessoa já foi na quinta-feira, às vezes, viajar dentro de um ônibus, não dormiu direito, já está 2 dias sem dormir direito. Aí, quando chega de noitinha, naquele silêncio, ela senta, né? E daqui a pouco vem alguém na gente e começa a fazer uma massagem na cabeça, começa a fazer uma massagem no pescoço, começa a fazer tudo. Quando a pessoa sai dali, dá vontade de você virar e falar, rapaz, vem aqui dar outro passo, vai entrar na fila para tomar outro passo. É um passe com toque, quer dizer, um passe de cura com toque, que as pessoas se sente maravilhosamente bem. Como que foi a orientação espiritual também para você fazer esse passe? Exatamente. Quando o Lázaro pediu que tocasse, a gente questionou, né? Tocar fica complicado. Lázaro falou, Jesus tocava e pedia que todos tocassem nele também. Uhum. Né? Então, se Jesus pedia, tocava nas pessoas e pedia que tocasse a ele, o passo não podia ser diferente. E, realmente, esse passo ele tem pegado aí para o Brasil afora. Muitas casas espíritas têm implantado, outras não, porque é contra a gente pôr a mão na pessoa, mas a gente realmente implantou o passe e nesses 40 anos a gente nunca teve um problema com ninguém, né? As pessoas sentem bem quando é tocada. E uma pergunta também, Tadeu. Durante a preleção, né, uma dúvida que eu sempre tive, eu sinto, assim, falo pessoalmente, eu sinto que aquela luz que é um pouco penumbra, né, que é do centro, característico, né, do centro, que aí apaga, você apaga a luz em cima de você, até para não dar foco em você. Mas aquele momento que você está fazendo, eu sinto que a gente está saindo do corpo. Eu não sei se eu estou assistindo a palestra, a preleção, incorporado ou desincorporado, se meu espírito está fora, se está dentro, você sente realmente uma energia diferente, que você nunca vi isso em outro centro nenhum que eu passei. Como que é esse processo? Como funciona esse processo do lado espiritual com os assistidos durante o trabalho? Pois é, deixa eu te explicar. Primeiro, eu não preparo o tema. O tema é na hora ali. A gente não tem ideia do que vai falar. Tanto é que, tanto na casa espírita, como nas palestras que eu saio para fazer fora, como nas empresas, que eu vou muito nas empresas, escolas, eu não preparo nenhum tema. Acontece tudo na hora ali. Né? E aquele momento ali é importante, porque é no momento daquela palestra ali. Palestra não, que eu não sou palestrante. Momento da reflexão. Aquele momento ali é bem lá de cima. Né? Às vezes nós costumamos brincar aqui, hoje vai falar de paciência, hoje vai falar de amor. Todas as vezes que nós tentamos adivinhar, a gente erra, a gente nunca acerta o tema. Então, é interessante. Então, aquilo ali é na hora, é ao vivo. E falando em espiritismo, né? Em mediunidade, isso... É uma forma de passividade? Você dá uma passividade quando está fazendo a reflexão? É, realmente. E aquele momento ali, quando começa a falar, é um trabalho de magnetismo. As pessoas, né, acabam ficando... entra naquele magnetismo, né? Você pode perceber, e todas as pessoas falam a mesma coisa. Depois que a gente começa a falar, a pessoa vai entrando na fala, vai entrando, uns dormem. Outros começam a ter assim, um transe espiritual. É uma coisa assim, muito bonita. Tadeu, eu penso assim, o Centro Espírita Casa do Caminho, ele tem uma disciplina que a gente, infelizmente, a gente não encontra nos outros centros espíritas, em qualquer um. Estou falando de qualquer um que a gente possa imaginar. Por quê? Porque para você pegar um lugar, embora tenha ali uns 1.000 lugares para a gente sentar, para você pegar um lugar, você tem que entrar logo. Não pode ficar esperando, não, senão vai ficar em pé. Exato. Então, as pessoas já entram logo. Quer dizer, uma hora antes, as portas já estão abertas para as pessoas irem entrando. E aí, o que acontece? Não pode ficar falando, conversando. Então, já tem todos os monitores, todas as pessoas ali dentro, os trabalhadores. Se alguém fala um pouquinho, a pessoa já pede para ficar em silêncio. Né? Normalmente, com toda a educação, pede para ficar em silêncio. Então, você fica mais ou menos uma hora, até a pessoa mais desconcentrada do mundo, ela vai conseguir se concentrar. Entrar no ambiente. Né? Aí depois você tem mais uma hora de preleção, mais ou menos. Então, o que acontece? Eu penso que se um espírito, se tem que ter um desdobramento ali, é naquele momento. Deveria ser assim em todos os centros espíritas, para as pessoas realmente aproveitar. O que ela foi fazer? Porque as pessoas não têm paciência. Vai passar 50 minutos, uma hora dentro do centro espírita e quer disparar, falar, não fica quieto. Quando não é falando com a boca, é o pensamento longe, todas essas coisas. E ali consegue conglomerar tudo ali naquele momento. Né? Uma observação que eu quero fazer também interessante, quando eu estou nos grandes eventos em São Paulo, aí de 4 mil pessoas, o silêncio é a mesma coisa. Uhum. Às vezes o clube enche pessoas, lota de pessoas, e aquele silêncio total. A gente consegue, o público já sabe que tem que fazer silêncio, ou o próprio trabalho mesmo, já traz aquele, né, já faz com que a espiritualidade faz o pessoal ficar em silêncio. Isso é verdade, porque eu tive uma vez, foi eu e a Camila, no encontro que teve em Guarulhos. Né? Eu contei ali naquele evento, teve acho que mais de 2 mil, quase 3 mil pessoas ali naquele evento, e eu fiquei impressionado que no final do evento fez uma fila quilométrica e você abraçou todo mundo. Né? Exatamente, todo, é o que acontece. Todo mundo, ou seja, acho que ficou mais uma hora, duas horas abraçando todo mundo. E isso para mim, eu falo assim, de mim, eu vejo muitos palestrantes, você vê muito estrelismo no espiritismo, né? E no final vai lá, quer vender os livros e vai embora, né? Nem sequer dá um abraço nas pessoas. E eu fiquei assim impressionado com a simplicidade e passou. Eu lembrei de Chico Xavier, não por ter conhecido, ter trabalhado, mas a gente, as histórias lá do Centro União, ele ficando até 4 horas da manhã, beijando a mão de todo mundo. Nós que lidamos com o povo, nós que representamos um pouquinho a fé, né? A gente tem que abraçar, a gente tem que gostar do povo. Eu gosto. Quando eu estou no meio do povo, com o povo, eu não vejo a hora passar. Pode dobrar a noite, eu não sinto. Eu fico totalmente um pouco fora de mim. E adoro estar com o povo, viu? Esse carinho que eu faço, que eu dou para as pessoas, é assim da minha alma. E se eu for para um evento não abraçar, para mim o evento perde o sentido. E não corro do povo, viu? Pelo contrário, eu tento entrar no meio do povo o máximo que eu posso e entrar no coração das pessoas. Isso é muito importante. Uma coisa também legal a gente falar, Tadeu, é de algumas pessoas que a gente conhece, que nós consideramos pessoas especiais, como você, como o Mané, lá de Conquista. Mas quando as pessoas ouvem a gente falar, que não conhece vocês, pensam que vocês são diferentes, né? Penso que quando vocês forem aparecendo, tem aquela auréola de luz grandona para todo mundo ver, todas essas coisas. Eu só queria ser testemunha que o Tadeu é uma pessoa normal, igual a gente. Ele não é diferente. Talvez o interior dele que consiga abranger muito mais isso que ele está falando. Mas, na realidade, a gente conversa com o Tadeu de qualquer coisa. Não precisa chegar lá e ficar parecendo santo, não. Não, nada disso. É uma pessoa normal. E que na doutrina espírita a gente vê que tem muita gente pendendo a asa para o lado da vaidade, né? Mas só que, na realidade, a gente deixa claro, ó, esse pessoal ali, Tadeu, Mané, esse povo ali, eles não são... Vocês estão pensando, não. Eles são muito mais naturais, muito mais pessoas simples. É do jeito que você está falando aqui, que as pessoas, quem não conhece, do jeito que você está aí falando, é o jeito que você é. Sempre. Exato. Uhum. E gosto que as pessoas ficam muito à vontade junto comigo, sabe? Não gosto que as pessoas ficam com... Né? Criam uma barreira ou acham que... Né? Mas estamos todos iguais. Oi, Tadeu. Oi. Mas isso daí... É justamente aquilo que Jesus fazia, ficar no meio do povão, comendo junto com o povão, criando aquela amizade, ensinando. É essa coisa bonita que me fez gostar e querer sempre seguir a doutrina espírita pela simplicidade, pelo aquele cristianismo primitivo que Jesus trouxe para a gente e que nós, espírita, deixamos um pouquinho de lado, agora nós precisaríamos voltar para esse cristianismo puro, tranquilo, como Jesus ensinou, como você ensina, como nós vimos aí o John Harley, o Chico, o Bacelli, é isso que nós precisamos. O Chico é nosso grande modelo, né, gente? Com certeza. O Chico é o modelo mesmo, tem que, né? O Chico é nosso exemplo, né? Não conheci ele pessoalmente, mas ele me acompanhou o tempo todo, me pagiou o tempo todo, de uma sabedoria impressionante. Né? Na época, um casal do Rio de Janeiro, muito amigo dele, falou: Chico, Tadeu está abusando de você, nunca veio te ver, mora aqui colado em você. Aí ele calou, parou, olhou no casal, falou: olha, deixa eu te falar uma coisa. Me chamaram de menino, eu era muito novo, muito jovem, ele falou, olha, o menino está lá trabalhando 24 horas, você devia estar lá ajudando ele, quer dizer, não faz fofoca não. O casal que me contou, né? E é justamente o sentimento que a gente tem, por exemplo, é o sentimento que eu tenho também. A gente sempre viu o Chico extremamente atarefado, né? Você vê mais de 400 obras publicadas, ia em várias cidades, vários trabalhos. Se você vê a obra que ele fez, você fala assim, cara, ele tinha tempo para dormir, não tinha tempo para dormir, né? E trabalhar. E você é a mesma coisa. É, a gente vê a amplitude do hospital, os trabalhos que é feito, e o tempo que você dedica à doutrina espírita e ao trabalho social. É, fala assim, não tem tempo mesmo. É, na verdade, eu tenho que conciliar o hospital, né, que é uma empresa grande, né, empresa que eu digo assim, para administrar, né, porque ele é 100% filantrópico. É, então, a gente tem que ter muita sabedoria para administrar esse lado material e o lado espiritual, sendo que o lado espiritual ainda é maior do que o trabalho do hospital. É, eu calculo, Tadeu, que ali em cima do Hospital Casa do Caminho deve ter um posto de socorro muito grande também, espiritual, né? Com certeza. Para manter aquele ambiente gostoso o tempo todo, você vê, ó. É, eu estava olhando a semana passada, né? Teve 9 cirurgias. Ninguém percebe que estava tendo cirurgia ali. Se a gente não falar para a pessoa que estava acontecendo a cirurgia, ninguém sabe. Então, foi na quinta-feira, teve 9 cirurgias. Começou 5 horas da manhã, né? E foi até quase de madrugada. Tudo cirurgia grande. Você não percebe esse movimento. Uhum. Né? Não percebe. É incrível. Uhum. É, então, aquilo ali, eu acho assim, a gente não explica. A gente está ali dentro, a gente não explica como é que funciona aquele mecanismo espiritual, aquele ambiente gostoso o tempo todo. Certo. É, Rodrigo, acho que está na hora de a gente fazer um intervalinho, né? Sim. Você falou aí da casa da Marcela, o recadinho que a Fernanda mandou aqui? Não. Tá no... Não? Posso Não. falar aqui? Só pode, gente... pode. Por favor. Né? A Fernanda colocou aqui sobre que tá aqui alegria escutar nos dias das manhãs o nosso irmão Tadeu. Um abraço para o Tadeu, para os meus amigos da rádio, para a minha mãe e todas as mãezinhas ouvintes. Saudades do abraço do nosso irmão Tadeu. Ah, um abração para o Fernando, viu? Deus abençoe. Quem entrou aqui também foi o Petit, ele falou, ouvindo o Tadeu, penso na minha filha de 3 anos que abraça todos. Acho lindo e aproveito para perguntar como o Tadeu está sem abraçar as pessoas nesse momento de isolamento. Ele até já respondeu, não está sendo fácil, né? Está com saudade. Estou carente. Já, essa solidão. E ele não brincou comigo, mas a casa, os espíritos, tem uma espiritualidade muito grande na casa, falei, não quero abraçar espírito, hoje eu sou um espírito, eu quero abraçar esse ser humano, eu quero calor humano. Quem entrou também aqui foi a Eli da Silva, sempre participa com a gente, mandando feliz Dia das Mães, a Sônia Lino, aqui também o José Eduardo Cardoso, o nosso irmão Ari Rangel, manda bom dia, vivencianos, queridos, que o abraço do nosso irmão Tadeu entrelace os nossos corações nesses dias difíceis, para que passe a nossa casa planetária, numa egrégora de paz e de luz. Abraço às mamães. Então o Ari deixou uma mensagem aqui para a gente. Quem entrou também foi o Luiz Carlos Maia, o Allan Kardec Rezende de Nápoles, aqui mostrando os comentários aqui do lado. É, aqui também a Ilane Sela, sempre participa aqui com a gente também, agradeço, já agradecendo os comentários. E o Wagner Cruz entrou aqui no WhatsApp, participando conosco. É, no Facebook... A gente está tendo bastante participações. É, a gente aqui no Face tem a Vilma Lima. Quem entrou aqui? O Mané, o Emmanuel, entrou aqui e mandou um abraço. Ah, obrigado. Um abração para o Manézinho, viu? É, a Ana Cláudia Valentim também entrou aqui. A Vilma, lá de Leme. O Vicente Teixeira, a Aline Nu. Então, bastante gente participando aqui com a gente. A gente agradece. É, o Maurício Tomé aqui mandando Feliz Dia das Mães, a Beatriz de Paula Porto, a Bia, o Marcos Gaio Gama falando, seu Tadeu é inspirador, não conhecia, um abraço virtual para ele. Obrigado, o Marcos também. O o Maurício mostrando a TV aqui, que está assistindo com a gente. Desejo um feliz Dia das Mães a todas as mães do mundo. E a Rosilma também, em 2018, o próprio Tadeu me deu um passe. E um abraço, muito amor e fé envolvido. Que bom. Legal. Então, o pessoal está participando aqui, a gente agradece a participação. O Dinho também entrou aqui. Agora a gente vai para os comerciais. Tadeu, você quer escolher uma música lá do CD de vocês? Os meninos escolheram aqui uma música com o nosso finado Orlando, que cantava junto com o coral, que é Segura na Mão de Deus, uma música que todo mundo conhece, né? Uhum. E qual CD? Qual CD? Qual CD que é Segura na Mão de Deus? Pingos de Amor. Pingos de Amor. Pingos de Amor, achei aqui. É isso. Então tá bom, então a gente vai para os comerciais, chamar a vinhetinha e a gente já volta já. Fique aí conosco. Vou só colocar aqui no mute. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Jamais te deixará. segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Esse é o programa Vivência Espírita. Estamos aqui com o nosso irmão Tadeu, que tá, a gente está lá de Araxá, do Hospital da Casa do Caminho. Então a gente está participando aqui, é um programa inédito. Tadeu, a primeira vez que ele está participando aqui do programa Espírita, a gente está muito feliz por estar recebendo ele. Deixa eu só arrumar essa máscara que cai um pouquinho. Mas a gente está tendo bastante participações aí, a gente agradece o pessoal que está entrando e deixa aí as suas perguntas. É um dia que a gente está tendo muitas participações, então já peço desculpa por não estar lendo todas as mensagens, porque senão a gente não só vai ler as mensagens e não vai aproveitar o Tadeu aqui para saber mais desse trabalho que é feito lá em Araxá. Então a gente vai focar mais as perguntas. Então deixe as perguntas que aí a gente vai lendo aqui e transmitindo aqui para o Tadeu, tá bom? Retornando aqui, Jorge. Oi, legal. Deixa eu perguntar para o Tadeu aqui essa parte do que está acontecendo agora, Tadeu. A gente sempre tem conversado, né, com todos que estão sendo nessas entrevistas virtuais que nós estamos fazendo, sobre o problema que o mundo todo está passando, né? Sobre o problema dessa pandemia. E tem alguma orientação, Tadeu, também sobre esse momento? Ainda mais você que está envolvido diretamente na área da saúde. Os benfeitores falam o seguinte: nossa caminhada ainda é de provas, de expiações, né? E todo o malefício que acontece, né, conosco, nós, humanidade, todo o malefício é para a gente tentar tirar benefício dele. Então, nós estamos passando pelo malefício, né, que pegou o planeta todo, e que as pessoas possam tirar benefício, né, tirar aprendizado, para que as pessoas possam retornar às suas rotinas dentro em breve, repensando mais suas condutas, seus atos, suas ações, para tirar benefício do malefício. A caminhada nossa é essa. A gente espera que as pessoas possam mudar alguma coisa, né? Repensar, renovar a sua caminhada. É isso que os benfeitores falam, né? Bacana. Tem que tirar benefício. Na sua região, como é que está? Assim, você já falou que o Hospital Casa do Caminho, são dois hospitais aí em Araxá grandes, né? E foi dividido. A parte de vocês não ficou atendendo o corona, né? Quem está com problema. Exato. É, olha, está muito tranquilo. Minas Gerais, no modo geral, está muito tranquilo, sabe? Tanto é que tem assim, uma disponibilidade de leite de UTI enorme. Não foi ocupado assim, parece que foi 35% foi ocupação de leitos. Uhum. Né? Então está muito tranquilo aqui no estado de Minas, principalmente está a cidade do interior. Araxá está tranquilo, apesar que a cidade ainda está um pouco parada, a pedido do prefeito. Essa semana agora que reabriu alguns comércios, mas está começando devagar. Tadeu, mais uma coisa, né? Nós falamos com o Bacelli há duas semanas atrás também sobre, claro, o Hospital Casa do Caminho tem um convênio com o SUS direto, é um hospital filantrópico e é gratuito, todo mundo que é atendido. Mas a gente sabe que muitas coisas que você faz no Hospital Casa do Caminho é com as doações das pessoas. E com essa impossibilidade das pessoas irem até aí, com certeza, por exemplo, não tá saindo os livros da livraria, né? As pessoas não estão consumindo lá naquela lanchonete maravilhosa que tem, que a lanchonete é quase um quarteirão que vocês fizeram em frente ao hospital. Quer dizer, tudo isso dá sustentação também para você, para as obras do hospital, para vocês ir fazendo. Então, mas aí eu vi que tem um QR Code aí quando a gente entra no site. Se as pessoas quiserem ajudar de longe, não está proibido, não. Tem que ajudar, né? Exatamente. Até porque as doações pessoalmente parou, né? Uhum, tanto o movimento do bazar, quanto as doações de alimentos, uhum, de roupa, parou tudo. Né? Uhum. Então, a gente está aí, por enquanto, parado de doação. As pessoas que puder doar, né? Tá com esse PicPay aí, eu coloquei aqui na tela. O pessoal tá vendo aí na tela aí. Para quem não sabe, só para explicar um pouquinho direito, isso é um código de barra 2D, né? Então tem gente que conhece o código de barra normal, né? Que é aquele que só tem as barras, tem as barras na horizontal e na vertical. Por isso você vê todos esses quadradinhos aí. E como é que funciona? Se você pegar, quem tiver o celular Android ou iPhone, é só você ligar a câmera e apontar para isso, agora na tela. Apontando isso, você já vai aparecer um link para você clicar. Clicando, entra no baixa o aplicativo PicPay e aí pode fazer a doação para o hospital. Né? Então é uma coisa que está bastante comum aí nas lives. Né? E faz parte da transformação digital que nós estamos passando, todos estamos passando e aprendendo aí novos recursos para poder ajudar as obras assistenciais. Né? Então aí deixo aí e vou publicar também aqui no nosso WhatsApp, nas redes sociais para o pessoal participar. Aqui. Tá bom? Tadeu, porque a gente querendo ou não querendo, uma coisa leva a outra. Né? Olha só. Poxa vida, você tem bazar, você tem a livraria, você tem todas essas coisas. Alguém está fazendo a mercadoria para mandar para o bazar. Se não vender, a pessoa também não vai conseguir, né? Ela vai ficar com dificuldade. Quer dizer, todas as coisas, se vai faltando de um lado, vai faltando de outro também. De um monte de gente. É uma corrente, né? É, exatamente. Então, as pessoas que estão acostumadas aí no hospital Casa do Caminho, que estão acostumadas a fazer as doações, não é porque não está indo lá que a gente pode deixar de ajudar. Dá para ajudar de longe, né? Tranquilo também. E agora, o abraço a gente vai deixando para depois, né? Paciência, né? Tem que esperar. Isso não tem jeito. Mas, o Tadeu, oi. Eu estou muito curioso, porque aqui na especialidade lá do seu hospital, sim, tem uma série de especialidades que é complicado aqui em São José dos Campos, para a gente conseguir ser atendido, que nem você tem aqui cardiologia, angiologia, neurologia, ortopedia, traumatologia, urologia. Você consegue dar conta do tratamento para essas pessoas na especialidade? E outra coisa que eu ia perguntar também, você também utiliza a medicina complementar ou aquela alternativa, hoje tem outro nome, são 28 modalidades que o INSS aceita. Você tem esse tratamento aí? Tem também. As pessoas que aceitam, né? Que aí depende da pessoa. Tem o tratamento também, né? E aqui é uma porta aberta, assim, ó. Por exemplo, a pessoa que é evangélica, o pastor vem e faz a pregação. o que é espírita vem dar o passe, né? E aí tem todas essas correntes religiosas aí que ajudam muito, né? Essas pessoas. E as pessoas têm uma confiança muito grande na casa do caminho, né? Do ambiente. O ambiente ajuda muito. O médico também sente muito assim, protegido, né? Eles falam que é gostoso operar aqui, que o ambiente é gostoso, né? Eles não sabem explicar muito, né? Mas eles falam que o ambiente é gostoso. Tadeu, uma coisa também. Uma vez eu já perguntei até isso para você, que nós fizemos uma entrevista lá dentro mesmo do centro, para o pro programa Visão Espírita daqui de São José dos Campos, alguns anos atrás. E eu tinha curiosidade de saber, e você pode falar agora também para os nossos telespectadores aqui, ouvintes, sobre o seu relacionamento como espírita, como o Tadeu, espírita, dentro da cidade. Porque eu pensava no começo, nossa, ele deve ser espetado de tudo quanto é lado aí. O pessoal deve querer caçar a cabeça do Tadeu aqui com essa... E você falou que é o contrário, né? É o contrário. Eu consigo ser amigo do pessoal evangélico, dos pastores. Eu consigo trazer os pastores para dentro de casa. E o pessoal católico nem se fala. Para você ter uma ideia, nós temos uma igreja, né, que é protetor de idade, São Domingos. Eu fui participar do sermão de uma missa. Essa própria igreja, na época, ela apedrejou uma casa espírita que tem ao lado dela. Isso há muitos anos atrás. E depois, passado tantos anos, eu fui fazer o sermão do evento da igreja, né? A igreja lotou até do lado de fora. Foi muito interessante esse momento, o padre. Eu ainda fiquei preocupado com o futuro dele na igreja, porque o bispo regional é Uberaba, e o bispo, na época, era um alemão muito radical. Eu falei para o padre, mas o bispo vai te mandar embora. Ele falou, não tem problema, vai lá fazer a mensagem. Então, foi muito interessante esse momento na Igreja Católica, fazendo o sermão. O pessoal ficou no silêncio total, fecharam o olho, e eu fiquei muito sem jeito, né? Desconcertado. Mas aí deu certo a mensagem. Então, aqui a gente tem uma união muito forte na cidade. E uma coisa interessante também, é bom deixar claro, Jorge, é que a credibilidade começa na minha cidade. A instituição tem que ter credibilidade na minha cidade, porque vocês aqui passam, é muito rápido, vocês vêm, visitam, é tudo relâmpago, né? Então, a credibilidade começa na cidade. A casa tem que ter essa solidez com a comunidade aqui. Isso aí que mostra a credibilidade da casa, né? E aqui, por exemplo, eu sou muito requisitado para as escolas, para as empresas, para fazer minha palestra. A cidade me absorve muito, e a região também. Bacana. Tem como referência, né? Outra coisa também que a gente percebe em tudo isso aí, será que ele saiu, Rodrigo? Não. Fora? Não, deve ter caído só o vídeo. Você está escutando. Uhum. Que a gente percebe essa integração mesmo dentro da cidade, né? O Tadeu, dentro da cidade, todas as pessoas prestigiarem o trabalho, mas com acreditando no trabalho dele. Então, você vê que é um trabalho, no sentido espiritual, um trabalho ecumênico até, para todo mundo. E no sentido físico, no sentido prático, no sentido de atendimento na saúde, também é unanimidade na cidade. Então, a gente fica muito feliz em vendo que, se você trabalha, se a pessoa mostra o trabalho dela, todo mundo vai aceitar, todo mundo vai admirar e todo mundo vai respeitar. E é isso que a gente vê no Hospital Casa do Caminho e no trabalho espírita. Sim. Queria perguntar... Aproveitar enquanto... Está aparecendo a imagem do Bruno ali, né? Que tá aparecendo a imagem ali no canto, que é o Bruno. Aí eu até agradeço. O sobrinho é o sobrinho do Hernani, que também trabalha lá na Casa do Caminho, no Coral. Mas eu acho que já retornou aqui também. Mas antes antes de você falar, só queria ler aqui a mensagem do Carlos Roberto Fontes, o Carlos lá do Gigavale. Ele fala, Tadeu, bom dia, como administrador de empresa, e sabendo que do lado material você administra uma grande empresa, Você está conseguindo manter o equilíbrio financeiro nessa pandemia? Né? O Tadeu já respondeu essa pergunta, né? Que você mesmo já tinha feito, né, Jorge? Mas ele tinha falado que realmente não tá fácil aí por conta de não tá funcionando as caravanas, e não tá também, apesar de ter também o apoio aí do SUS, apoio também de outras entidades, né? Eu queria fazer uma observação. Hospital é um grande desafio financeiro. Por quê? Porque hoje todo o faturamento do SUS, ele chega a 300 mil. A minha folha de pagamento, a nossa folha de pagamento é 480. Então, o dinheiro do SUS hoje não dá folha de pagamento. Só na folha de pagamento eu tenho um déficit de 150 mil. Isso que a maioria das pessoas não sabe, né? Sim, pode falar. As coisas vão acontecendo, né? Deus vai provendo e vai dando certo. Eu vou falar para você encontrar a estrutura daquela. Porque o que a gente vê muito também, Tadeu, é muita reclamação, né? A gente vê muita reclamação. Então, principalmente no hospital, tudo quanto é lugar que você vai é reclamação, é reclamação, é reclamação, é reclamação. E o que a gente vê? Quando a gente vê uma estrutura que você tem lá no Hospital Casa do Caminho, né? Uma coisa bem cuidada, uma coisa que dá a impressão que a gente está em outro plano até quando entra. E saber que a parte, por exemplo, a contrapartida que você tem que arrumar é muito grande. É muito grande. Né? Você está falando déficit só dentro da folha de pagamento. Só da folha de pagamento. Você imagina o restante. Para manter tudo aquilo. Então, com certeza, tem que contar com a espiritualidade. Mas só que espírito, ele só impulsiona a gente, né? Ele só impulsiona. Fala, vai lá, dá uma ajudinha, vai lá. Se a gente não fizer, não adianta nada, né? Você tem que ir e ajudar. Com certeza. Outra coisa que eu queria perguntar a você, ainda baseado no trabalho espiritual, quando a gente vai nas caravanas, que geralmente final de semana e feriado, o centro lota, fica de gente de fora. Aí calcula 1.300, 1.500 pessoas frequentam ali. E nos dias de semana normal, o Tadeu, vai bastante gente? Teve uma mudança, porque nós tínhamos o trabalho de quarta-feira, era para a cidade de Araxá e região, né? Tanto é que 50% eram jovens. E teve uma mudança, a gente começou um tratamento de cura, né? Um tratamento espiritual, passou a quarta para a sexta. E esse tratamento ele é feito com senha, é com cadastro, né? Então mudou bastante. Nós atendemos uma média aí do tratamento de cura, agora está parado, mas nós estamos atendendo uma média de 260 pessoas na sexta-feira. A primeira e a segunda sexta é um turno de 260, e depois a terceira e a quarta é outro turno de mais 260. E nós já estamos com esse trabalho há 2 anos e continua com uma fila de 600 pessoas aguardando. Poxa vida. Então, é uma demanda enorme, mas é um trabalho gostoso, onde as pessoas... nós temos 18 leitos... As pessoas deitam ali, é um trabalho gostoso e tem dado um resultado excelente, principalmente para as doenças da alma. Com certeza. Bacana. Rodrigo, você acha que não está na hora da gente fazer mais um intervalo para a gente fazer o momento de Gavalho depois? Sim. Só antes aqui, só comentar também que quem entrou aqui foi o Nilberto, o Nil lá da Fazenda Santa Maria. Entrou aqui, manda grande abraço aqui de Santa Maria para você, meu amigo Tadeu. É um amigão nosso. Um abração para ele, para toda a família dele. Filho, muito legal, muito bacana. Filho do seu Adolfo. Isso, pessoal bacana. Tá no meu coração, viu? Mandando um abraço lá para toda a fazenda. Saudade deles. Para toda a fazenda Santa Maria. Né? Pois é, coisa boa, né? Uma vez por ano, né, Tadeu? Tem um trabalho especial lá que você vai, né? Uma vez... Pelo menos uma vez por ano, o Batelli, o Manoel, né, vão lá para fazer esse trabalho. Lá no Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, o centro tem mais de 120 anos de existência, né? Parece que 125, 123. Do tio senhor Mariano, que o tio senhor Mariano fundou, exatamente. Né? Lá. Lugar muito gostoso. Muito, muito legal. E eu tive o privilégio de assistir a uma palestra sua dentro desse centro. Ah, né? Que coisa boa. Por acaso, eu estava lá na Fazenda Santa Maria, eu tinha pego o carro e fui. Né? Porque a caravana não passava por Santa Maria. E exato. Aí, quando a gente ouvia muito falar, o Helder, nosso irmão Helder, que desencarnou, acho que já faz 2 anos, né, Jorge? Ele sempre, lá na Egorina, ele sempre falava para mim, apontava lá para o observatório, falava, não, a gente tem que passar lá, um dia a gente tem que conhecer. E aí eu tive umas férias no meu trabalho, eu falei, quer saber, eu vou pegar o carro e vou até Santa Maria para ver se eu descubro onde é que é. E saí daqui de São José dos Campos, aqui de São Paulo, fui até... Me hospedei lá em Peirópolis, pra você ver como eu não tinha noção nenhuma, né? Onde é que ficava. Bem longe. E aí eu fui. Em pousadas, né? E aí eu fui na Egorina, o trabalho da Egorina, terminando. A Egorina já estava desencarnada também. Terminando o trabalho, eu perguntei: onde é que fica a Fazenda Santa Maria? Ah, você pega aqui em direção à Conquista, você vai ver uma plaquinha e você segue. Aí eu indo lá de carro, vejo a plaquinha, eu falo, nossa, aqui mesmo, você entra, você não dá nada, né? É, na zona rural, né? Na zona rural. E aí eu cheguei lá, aí eu vi o centro, né, que eu já conhecia a história de Eurípides, né? Eu vi o centro que foi fundado pelo tio dele, tio Senhor Mariano, onde ele se converteu, né, ali na Fazenda Santa Maria, onde ele se converteu ao Espiritismo. E aí eu não acreditei quando eu vi um papel, um folheto, dizendo que na semana seguinte, no domingo, ia ter a palestra do Tadeu. Você foi intuitivo. Que é a palestra que faz você faz em homenagem ao seu aniversário, né? Sempre que seu aniversário tá lá. É. Agora vai lotar, que a gente tá falando para todo mundo aqui. Rodrigo, deixa eu te perguntar isso foi a primeira vez, aí foi a segunda palestra que a gente teve também lá. Passado. Sim. Né? Aí a gente teve. Sim. Ele fez a palestra e o Mané fez a psicografia. A psicografia. Sim, essa foi a segunda vez, Jorge. É. Uhum. Foi a segunda vez, segunda palestra que a gente teve o privilégio de assistir. Pode falar, Tadeu. Eu quero te perguntar, Rodrigo, aquele bebê que estava no meu colo junto com sua esposa, ele deve estar enorme já. Que idade tá com um ano e meio. Então não tem muito tempo, não. Nós tiramos aquela foto, né? Foi o ano passado, lá em Conquista. Aí foi no aniversário do Mané, que vai estar com a gente domingo que vem. Então, na comemoração de aniversário dele, a gente esteve lá também. Então foi muito legal. O trabalho. Então, Fazenda Santa Maria é um lugar de luz, é um lugar de restabelecimento. Eu lembro muito dessa palestra que foi feita nessa segunda vez. É uma palestra sua, só que dando passividade ao espírito de Tadeu, de Lázaro. E passou uma mensagem para os tarefeiros espíritas, nós tarefeiros espíritas. Acho que foi uma palestra para a gente. Né? A gente, muitas vezes, a gente com o Jesus com muito pouco, né? Fez muito, com uma audiência muito pouca, né? Vamos assim. Então ele nunca ligou para a quantidade, né? E sim para a qualidade. E essa acho que foi a mensagem que ficou marcada para mim nessa palestra. Não importa a quantidade da audiência, importa a qualidade, né? Se a mensagem está chegando. Verdade. Né? Então, com certeza. Isso foi muito legal. E a gente tem aqui também, né? Então, vamos para mais um comercial, Jorge, que é ir direto para... Não, vamos para o comercial, você faz o comercial, só o comercial, então. Hoje a gente já volta com o Momento de Gavalho. Tá, esse Momento de Gavalho, Tadeu, é assim, a gente vai colocar uma mensagem. Qual é a mensagem, Jorge? A mensagem, peraí, deixa eu botar meu óculos aqui. Peraí. Tá aqui. Tá aqui. Ah. Carta à minha mãe. Carta à minha mãe. A gente vai colocar uma mensagem do momento espírita. Carta à minha mãe. Aí a gente vai pedir para você comentar depois. Na sequência. Tá bom? A gente só vai parar aqui para os comerciais e já entra direto no momento espírita para a gente aproveitar ao máximo aí da entrevista. Então até. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito.

ainda falava na mensagem ontem, a mãe ela vem para servir o filho desde o útero até a sepultura, né? O filho nunca cresce para ela. É uma coisa assim impressionante, a força da mãe, o amor de mãe. Eu, então, paro para pensar assim, o tamanho da amizade que eu tive com a minha mãe, né? E fico observando, tive a oportunidade de conviver com tantas mães de periferia, a garra que tem essas mulheres, né? De criar aquelas famílias enormes, às vezes já sem o marido, e conseguir criar aqueles filhos com o maior sacrifício do mundo. Inclusive a minha avó, ela criou 19 filhos. Quando meu avô casou com minha avó, eu já tinha 3 filhos, ela tinha mais 3. E eles fabricaram mais 13. E minha avó tinha uma garra tão grande, meu avô desencarnou, a caçula tinha 6 meses. E minha avó criou os 18, as 19 filhos e deu profissão a todos eles. Aí a gente ficou olhando a garra da mãe, né? A força da mãe, né? É impressionante. E os benfeitores falavam ontem na mensagem uma coisa muito importante. Nós, humanidade, o dia que a gente conseguir obter o amor que tem a mãe, o planeta já faz uma grande transformação. Se cada ser humano tiver no seu coração a força e o amor de mãe. Ô, Tadeu, eu nas minhas palestras eu costumo falar que se nós quisermos conhecer o amor de Jesus, é só transferir para o amor de mãe. Exatamente. Porque a mãe, ela perdoa, ela ama, ela respeita. Os filhos são sempre criança para ela. Exatamente. As mães estão sempre emprestando dinheiro para os filhos e eles nunca pagam e ela não acha ruim. E aqueles mais difíceis são aquelas mais aproxima, porque elas mais abraçam, né? Aquela ovelha mais perdida da família, que é o filho, né? Ela sempre tem um, né? Esse é o que a mãe mais dedica, né? Ah, sim. É verdade. O mais complicado é que ela dá mais amor, né? Mais amor, né? Às vezes os irmãos implicam, né? Mas não adianta. Ela dedica essa ovelha, né? Às vezes os outros filhos ficam enciumados, mas ela sabe por quê, né? Ela sabe por que ela tem mais carinho com aquele, porque aquele é o que precisa mais. Aquela... É do filho pródigo, né? É aquela história do filho pródigo, justamente representa esse amor de mãe tão querida e tão grande. Eu nunca esqueço que o Ayrton Senna, uma vez, no programa da Hebe Camargo, perguntaram para ele por que ele estava gritando tanto quando ele ganhou o primeiro campeonato mundial de automobilismo. Ele estava dizendo, mãe, mãe, mãe, porque a única coisa que ele lembrou foi da mãe dele. Interessante também, a primeira psicografia que eu recebi foi no grupo escolar. Eu estava no quarto ano primário. Eu tinha uma facilidade para montar festa, teatro, mas já era da mediunidade, eles não sabiam. Eu montava aí a festa das mães, da professora, de tudo. E aí eu sentei na mesa para começar a montar a festa das mães e eu recebi uma psicografia de 45 estrofes de uma poesia. Eu vou citar 3 estrofes delas que eu estou lembrando agora. Ela começa dizendo assim, mãezinha, hoje é teu dia, feliz estamos nós, em tua boa companhia, nunca sentimos sós. Mãezinha, te desejamos trazer-te muita alegria e por isso aqui estamos a festejar o teu dia. Nesta data importante, não temos muito para te dar, somente uma humilde prece para Jesus te abençoar. E aí segue até os 45 estrofes. E essa poesia deu um problema sério que a diretora chamou minha mãe porque assinou embaixo Lázaro, e ela queria saber quem era o Lázaro. Deu um problema sério no grupo escolar. Então, a primeira fotografia minha foi de mãe, foi da poesia mãe, 45 estrofes, tem ela guardada. Tadeu, mas você sabia quem era o Lázaro? Você sabia quem era ou não? Olha, eu não tinha muita noção, não, porque eu era muito novo ainda, né? eu fiquei até um pouco revoltado, porque depois o grupo escolar, para mim, ficou um pouco diferente, porque eu assustei muito quando a diretora chamou minha mãe, que eu morava perto do grupo, né? Eu fiquei muito assustado com aquele episódio ali, sabe? Eu achava que não tinha que assinar nada embaixo, porque eu achei que aquilo ali me comprometeu muito. Então fica essas três estrofes, Tadeu, fica em homenagem às nossas queridas, queridas mães do mundo. E à nossa querida esposa, que são mães dos nossos filhos, né? Com certeza, todas essas mães, principalmente quem está sintonizado. Você sabe que tem gente sintonizado até no exterior nesse momento, né? O Zé até está falando aqui que o qual que é? YouTube. O YouTube também tá cheio também de pessoas, né? Graças a Deus. Coisa boa. É bom. Não, a gente não preocupa com quantidade, mas é muito bom quando as pessoas estão participando, que a corrente está ficando forte. É verdade. Rodrigo, vamos encerrando o momento de gravar e você faz um comercialzinho e volta. Vamos sim. Tem bastante gente participando aqui com a gente. Só falando, abaixando um pouquinho aqui. Então eu vou colocar aqui o encerramento e a gente volta com os comerciais. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então a gente está aqui com o nosso irmão Tadeu, só aumentando um pouquinho aqui, para o pessoal ouvir um pouquinho melhor, por causa dessa máscara. Mas a gente está aí hoje com o irmão Tadeu, lá de Araxá, falando aí sobre a casa, o hospital da Casa do Caminho, e hoje o Dia das Mães também. Quem ligou aqui para nós foi o Ubiraci de Souza Leal, lá de São Paulo. Está ligado no programa, abraço a todos, Jorge, Tadeu, Rodrigo, Carlinhos, especialmente ao Rui, lá o Ubiraci, lá de São Paulo, Rui. Ligado aqui com a gente. O Ubiraci de Souza Leal, ele já esteve conosco no programa várias vezes, ele que fala bastante de medicina psicossomática, né? Musicoterapia. O Ubiraci, um grande abraço para o Ubiraci. Ah, é verdade. Né? Agora você falou, eu lembrei. Jorge. Oi. O Ubiraci, nós precisamos trazê-lo porque ele lançou o livro dele, que está aqui em minhas mãos. Ele mandou o livro para a gente, que eu preciso achar uma data para que ele possa entrar em contato com a gente e vir fazer uma palestra sobre o livro, que é O Espiritismo e a Ciência do Século XXI. Está aqui em minhas mãos, que é o mais recente lançamento do Ubiraci Leal, lá de São Paulo. Agora você falou certo, Rui, agora você falou certo. O mais recente lançamento, porque nós, digo, foi falar do Tadeu, esse aqui foi o último livro do Tadeu, não é o último livro, é o mais recente. Ah, é verdade. Mas... Se a pessoa tiver morrido, aí a gente pega o último livro dela e fala, esse aqui foi o último livro do fulano, agora... Esse aí é o mais recente, né? É verdade, é verdade. Um grande abraço para o Ubiraci. Mas, Tadeu, desculpa interromper, é que o Aécio deixou uma pergunta aqui faz um tempão. E eu pulei. Aécio lá de... Isso. Posso fazer? Merece todo o nosso respeito, porque é um dos mais assíduos ouvintes de toda a programação do Vivência Espírita. Bom dia para o Aécio. Posso passar a pergunta dele aqui? Então, ó, o que dizer hoje da realização da Casa do Caminho, que começou com você abrigando em seu próprio quarto dois paralíticos? E aí eu emendo também. Aquela casa de pau a pique, que fica no meio do hospital do Casa do Caminho, eu tenho até uma foto dela aqui, é onde você vive ainda, hoje? Ali é a suíte presidencial. É onde eu durmo, onde eu moro, porque, na verdade, a gente mora aqui dentro do hospital, né? Estão fazendo a quarentena dentro do próprio hospital, você imagina, né? Vou colocar uma foto aqui para o pessoal ver. Tá. Eu não quis mudar, sabe? Eu sempre quis manter a minha originalidade, né? Aliás, as pessoas tentou me mudar o tempo todo, nesses 40 anos... Muita gente tentou me mudar, sabe? Em colocar um terno, uma gravata. Não que eu seja contra o terno e a gravata, mas não é meu perfil, né? Dá para crescer essa casinha aí, Rodrigo? Só para as pessoas verem, aumentar ela assim na tela toda? Está na tela toda? Já está. Já? Olha que legal. Essa daí. Casa uma benção. E aí, e a pergunta do... E aí aqui é dentro do quarto, ó, dentro da casa. Espera aí, que eu acho que está... Peraí que tá grande aqui agora. Deixa eu diminuir. Quando a gente entra aí, Tadeu, mesmo vendo a cama, algumas coisas ali, dificilmente a gente pensa, a gente já pensa na gente, fala, não, eu não ia dormir aqui não, eu não ia ficar ali não, dentro daquela casinha não. Ela é muito bonita, ela é muito bonitinha, muito aconchegante, muito tudo, mas você não pensa que ninguém vai dormir ali, você não pensa que ninguém vai morar ali, sinceramente. Mas ali é gostoso, viu? Ali o ventila, tem uma ventilação muito boa, aquilo ali é a minha saúde, né? Isso. E se a espiritualidade que tiver ali, deve fazer muita reunião com você à noite ali, a espiritualidade, né? Para trabalhar no hospital. Aqui é muito bom, fico bem sozinho ali, sozinho, eu digo assim, fisicamente, né? É interessante que eu não deixo minhas roupas ali, porque o pessoal começou a levar minhas roupas de lembrança. Aí minhas roupas ficam em outro local. Só levo para tomar o banho e levo as roupas de volta. Ô, Tadeu, oi. Só para matar a minha curiosidade. Eu estava vendo aqui na internet, em 1986, teve na TV Manchete uma novela de muito sucesso, Dona Beija, a Feiticeira de Araxá. E depois também o Clodovil fez muito sucesso na televisão respondendo sobre a Dona Beija. Ela trouxe algum benefício para a cidade de Araxá na parte de turismo, na parte do pessoal visitar os museus da Dona Beija? Trouxe muito. Primeiro, a divisão do Triângulo, porque senão lá não, se não fosse ela, já não tinha o Triângulo. Nós era a capitania de Goiás. Né? Nós era o Triângulo era de Goiás. E aí ela conseguiu fazer essa pegar o Triângulo para Minas. E ela era muito rica e ela ajudou muito a pobreza. Ela era uma pessoa, parecia ser muito chique, muito rica, mas assim, eles contam a história dela, que ela era muito simples, ela ajudou muito a pobreza. Bacana. E ela era muito bonita, e com 15 anos ela foi raptada e foi violentada, por isso que houve a separação. Essa história é a história de Araxá e que a Rede Manchete teve o maior sucesso naquela época. E Araxá ficou conhecido, acho que, no Brasil inteiro. Exatamente. Exatamente. E é um dos pontos turísticos também, quando a gente vai para Araxá, é visitar lá a fazenda da Dona Beija, não é isso? Visitar a fazenda, visitar o museu, né? Muita coisa dela, né? Interessante. Uma coisa toda. Rodrigo, nós respondemos a Eu acho que não, e agora eu consegui colocar também a foto do quarto lá do Tadeu, dentro da casa, né? Então você pode ver ali a cama, né? Nessa cama aí, tá, consegue ver, Tadeu? Tá legal. O quartinho. É esse mesmo, né? Aí a pergunta do Aécio, só repetindo, peraí, deixa eu pegar aqui. Tá aqui? Achei. Ele pergunta, então, o que dizer hoje da realização da Casa do Caminho, que começou com você abrigando seu próprio quarto, dois paralíticos? As pessoas me perguntam muito se nós temos assim, muito orgulho de ver hoje a casa, o tamanho que ficou, né? A importância da casa hoje, tanto de assistência fraterna quanto assistência espiritual. E eu digo para as pessoas, a gente não sente orgulho, nós temos uma gratidão eterna com Deus, com a espiritualidade, de nos dar essa oportunidade nessa existência. Então, hoje, nosso sentimento não é de orgulho, é de muita gratidão. Nós somos gratos a Deus, assim, eternamente. Bacana. Tadeu, queria dar uma mudadinha aqui, porque também nós estamos passando por um momento meio complicado no nosso país, né? Exato. O mundo está em transição. O Brasil, como pátria do Evangelho e coração do mundo, determinado pelo próprio Mestre Jesus. E a gente está vendo essa dificuldade que está para a gente botar o país no eixo, né? Mas o que eu queria perguntar para você é que você, por exemplo, nós conhecemos muito bem o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, né? Chico Xavier. E você escreveu um livro muito bacana também, que é Brasil, o Gigante Dourado. Né? É mais ou menos... eu sinto que esse livro é um pouco de complemento daquela grande obra também de Chico Xavier. É mais ou menos isso que você colocou dentro desse livro? O que... É mais ou menos isso, mostrando essa força que o Brasil tem, né? Que agora, então, ainda não... Para o futuro, né? Vai ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. No momento ainda de muita dificuldade, né? Mas o Brasil hoje já tem uma bandeira muito forte, que é a bandeira da caridade, né? Certo. A gente espera que, melhorando a cultura do Brasil, o Brasil vai realmente ser um país assim, de referência para o mundo, né? Certo. E ele também, o livro, ele traz ali um aspecto importante também sobre o próprio Triângulo Mineiro, dando a importância desse triângulo dentro do país, como Uberaba, Sacramento e Araxá. Para quem, né, quem entra no movimento, para quem é espírita ou gosta de história do espiritismo, a gente sente essa fortaleza mesmo ali. Parece que, quer dizer, não está no centro do Brasil, mas está quase no centro, está perto de Goiás, está quase no centro. É. E você vê esse triângulo ali de sustentação espiritual. É isso mesmo, Tadeu? Assim, uma coisa diferente até? Porque aqui em cima, nesse tripé, Uberaba, Araxá e Sacramento, esse tripé aí, nós temos inúmeras colônias. Uhum. Né? São colônias assim que a gente não dá nem para relatar, porque são tantas. Então, é um movimento espiritual muito grande atualmente, sabe? Não sei que seja melhor que os outros lugares. Claro. Não, mas isso é um fato, uma coisa que eu sempre comento também, que a gente tava lá na, por exemplo, a Fazenda Santa Maria, né? E isso eu queria fazer uma pergunta para você. A gente vê que a Santa Maria... Não, isso eu lembro da primeira palestra, agora, não na segunda, na anterior. Naquela que eu tive, estava lá na Fazenda Santa Maria e teve a sua palestra. E você comentou que Santa Maria não chega ao progresso. Né? O objetivo de Santa Maria não é chegar ao progresso, é manter a simplicidade. E Chico Xavier falava que Santa Maria, a Fazenda Santa Maria, ali na região entre Conquista, Sacramento, aí, Araxá, é um lugar de recolhimento e de alma. Quando você teve... O infarto, né? Foi um infarto? Infarto, isso mesmo. A gente lembra, né, que você foi... Você esteve em Santa Maria, né? Exato. E qual é esse papel? Porque tem essa colônia espiritual e você vê que você tem uma quantidade de plantas medicinais em Santa Maria, uma energia diferente. Que energia é essa? É porque, na verdade, sou Mariano, Eurípides, naquela época... já implantou uma colônia espiritual muito grande. Eurípides, ele fez uma revolução na educação, na região toda, sabe? Eurípides foi, assim, um baluarte na educação. E nessa parte espiritual nem se fala. Você vê, naquela época, né? Eurípides já implantava ali uma grande obra espírita, uma colônia espiritual muito grande. E foi vindo Chico Xavier... E foi acontecendo. Aconteceu a Casa do Caminho em Araxá, né? Então, essa história vem de muitos anos, né? Quando você pega Brasil Gigante Dourado, você vê a encarnação de Lázaro, Marta e Maria em 1620. Não tinha casa, não tinha nada, eram só índios ferozes e escravos, né? Você vê que esse trabalho não começou ontem, esse trabalho é muito antigo. 1620. É mais ou menos isso no livro, né, Tadeu? Que coloca, digamos assim, a peregrinação ou o trabalho desses próprios discípulos de Jesus nesse lado de cá, para implantar realmente esse amor, essa caridade, que é o destino da pátria brasileira. Exatamente. Né? Eu penso assim até, Tadeu, o Brasil, para mim, o Brasil já é pátria do Evangelho. Para mim, com certeza. Já é pátria do Evangelho. Falta ser coração. Falta ser coração do mundo, eu acho, né? Falta ser... Se você expandir esse coração para tudo, né? É aí que vai demorar um pouquinho, coração do mundo, né? Mas vai chegar lá. Falta esse quando eu falei da caridade, é exatamente o que você falou agora. Né? Já é a pátria, né? Isso. E esse trabalho, esse livro eu recomendo aí para todas as pessoas, para ler esse livro, Brasil, o Gigante Dourado, que talvez seja coisa que está faltando, às vezes, para o estudo da gente, em série, porque às vezes a gente estuda partes que são importantíssimas, né, como a obra de Chico Xavier, Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo, mas parece que quando fica algumas coisinhas soltas. Aí quando você pega uma obra dessa, você consegue encaixar, você consegue entender outras coisas que não dá para colocar numa obra só, né? Tem que exatamente ser pegando essas parcelas que são colocadas para a gente aí. E esse livro é muito importante por isso, eu acho, nesse sentido, a gente conhecer mais um pouco o lado espiritual mesmo da formação do nosso país, né? Exatamente, né? Agora, tem uma história muito bonita também, aquele livro, uma missão de mãe e professora, né? Uhum. Aquele livro também é muito interessante, porque fala de um espírito muito interessante, que é a Teresa d'Ávila. É um espírito também gigante, né? Que era padroeira da Espanha. Na verdade, Teresa d'Ávila foi lá a Madalena. No livro não fala diretamente, porque não pode falar, mas, na verdade, ela foi Madalena, né? Uhum. Eu li o livro, muito bom. Muito bom. E Madalena foi muito importante também na época de Jesus, né? É um espírito que as pessoas, às vezes, têm um certo preconceito, mas foi um grande espírito por Cristo, né? É que o que acabou, assim, mudando a imagem dela foi a sociedade patriarcal, a sociedade machista, né? Exato. Porque o que a gente vê, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sobre as mulheres naquela época de Jesus... Quem deveria ter comandado tudo deveria ser ela. E ele já dava um apoio muito grande para as mulheres na época. Você também, né? A mãe dele, a mãe do João Evangelista, Marta, Maria, né? Madalena, então... Joana de Cusa, né? Jesus já dava um apoio grande às mulheres, né? Eu tenho a impressão, a gente não pode julgar tanto, mas eu tenho a impressão que os homens passaram a perna nelas. Porque, na realidade, ali, se eu penso até que se fossem elas que tivessem mantido o comando para frente, a humanidade seria um pouco diferente hoje também, para melhor. Eu penso com assim, certeza, né? Com certeza. Trabalho foi um trabalho de coragem. Tanto que na hora que Jesus estava sendo julgado, que ia ser crucificado, só ficou João Evangelista. O resto correu tudo, mas as mulheres... Correu tudo. As mulheres... Se fossem as mulheres, elas tinham corrido, não, viu? Não, exatamente. E elas ficaram ali, perto dele. A mulher dele. Mais corajosa. É, com certeza. Né? Verdade. Muito que bom. Que bacana, Tadeu. Tadeu, aí você quer falar mais de alguma outra obra, alguma coisa assim que seja importante para a gente relembrar? Assim. Não, quero só mesmo agradecer essa oportunidade, fiquei muito feliz, viu? E estou muito agradecido desse momento. E a gente vai ficar torcendo aqui, não precisa acabar ainda o programa, não. Porque a gente vai ficar torcendo aqui é que logo que acabar essa confusão, a gente ia ir para dar um abraço em você. Ei, coisa boa, viu? Não vejo a hora, viu? De ver essa casa cheia de caravaneiros, tá? Uhum. E eu quero aproveitar aqui, ó, um abraço forte pro Rodrigo, pro Jorge Reis, pro Rui Barbosa, para todos os ouvintes, para todas as pessoas que nos acompanhou. Carlinhos está aí também. Apertado, de coração para coração. Uhum. Abraçando a alma de cada um de vocês. Temos os dois Carlinhos ajudando aí, viu, Tadeu? Nós temos o Carlinhos aí, outro Carlinho no Carlinhos telefone. Também, justamente, os dois Carlinhos aí, os dois Carlos aí, ó. Que Deus abençoe a caminhada deles. Amém. Toda a equipe da rádio. E mandar, viu, Rodrigo? Mandar um abraço para a nossa querida companheira Graça, que ela não está mais participando com a gente devido ao coronavírus. É a Graça e a Deli. Embora a Deli não seja mãe, mas é mulher, né? Então, um grande abraço para a Graça, que está sempre junto conosco aí. Coisa boa. Legal, legal. A Cléia Globo, ela entrou aqui e perguntou se o Tadeu conhece o trabalho do Juninho lá no bairro do Planalto, em Uberaba. Olha, o Juninho é um grande amigo. Eu descobri o Juninho depois de uns certos anos. Juninho, por que você demorou tanto a aparecer, né? Ele vinha na reunião pública em silêncio, e embora e não falava, me abraçava, eu não sabia que era o Juninho. Aí o pessoal, meu Juninho vai na sua casa, ele frequenta. Até que um dia ele apresentou que era o Juninho, né? Hoje é uma pessoa que vem muito na casa, eu também sempre que posso vou na instituição dele. É uma pessoa também que a gente respeita, tem um carinho imenso por ele. Pessoa simples, humilde e que faz um trabalho extraordinário naquela periferia de Uberaba. Querido por aqueles meninos, né? E é maravilhoso, Juninho. Legal, né? É, a gente sempre escuta falar também, acho que ele estava lá no dia do aniversário do Mané. E, ah, não, no, na psicografia que teve lá na Fazenda Santa Maria. É, acho que foi onde a gente conheceu ele também. Mas a gente nunca teve a oportunidade com a caravana e participar do trabalho dele. Eu acho que é. Ah, mas é maravilhoso. Agora, não tem nada de Juninho. Ele é um baita de um homem. É. Não, então, quando falar Juninho, achei que era um homem miudinho, mas você não tem ideia, viu? É verdade. E aí, quem entrou aqui também foi a Sônia Lina. Ela perguntou se o Tadeu conhece o trabalho da Laor. Não, foi aqui, a Adriana Paiva Martins perguntou se pode falar novamente o nome do livro que o Tadeu comentou, da Teresa Dávila, né? Então, o nome do livro. Uma lição de mãe e professora. Esse aí, eu coloquei na tela aí também a capa do livro. Muito bom, esse livro eu tava procurando para trazer aqui também, que eu tenho ele, mas eu não achei, eu acho que eu devo ter emprestado para alguém. Ah, pois é, se precisar eu mando um para você. Viu? Não, tudo bem. Acho que eu já li. Você dá um abraço e você leva o livro. Eu li e emprestei. Ah, faço questão. Legal. Vamos para os aniversários, Jorge? Só Tadeu, a gente quer que você encerre para a gente também daqui a pouco, tá bom? Tá bom, encerra. Fazer uma prece de encerramento, né? Isso. Aí a gente vai agora falar aqui dos aniversariantes, né, Rodrigo? Coloca aí a música. Deixa eu soltar a vinhetinha aqui. Só um minutinho aqui que eu tô pegando a vinheta. Hoje não tem sorteado, só lembrando, porque aí a gente tá também com as com pasta do dia aqui, ó, tá aqui. Soltar a vinhetinha dos aniversariantes, já deixar ela preparada aqui da próxima vez. Olha, acho que a semana passada, não sei se eu falei do... A semana passada foi dia 5. Vou tirar. Isso, beleza, vou tirar porque senão fica influenciando aí na voz, né? No dia 5 foi aniversário do casamento do Ari Rangel e da Renata. Dia 5. No dia 9, aniversário do Felipe Carmona. No dia 13... Aniversário da Márcia Regina Barroso, a esposa do Biraci, que ligou para a gente agora há pouco. Né? Dia 14, a Neide. Né? Dia 14, a Neide. Né? Dia 15, aniversário da Coal, Casa de Oração, Amor e Luz. E, Rui, você tem alguns aniversariantes aí do Paulo de Tarso para falar? Tenho sim, Jorge. Tem no dia 8, a minha irmã Zileia, lá de Leme, e a minha sobrinha Amanda Andrade, as duas fizeram aniversário no dia 8. E também tem aqui, no dia 10, a Liane, lá de Oliveira, do Paulo de Tarso, Gildete Gomes, do Paulo de Tarso, Gisele Senra, a Renata Nicolau e a Andréia Monteiro. Todas elas são lá da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. A elas, um grande beijo, um grande abraço, sem Covid-19. E a todas as mães, né? Como a gente já tem falado aí durante todo o programa. Rodrigo, é mais uma coisa. Eu já vou me despedindo aqui dos ouvintes, telespectadores, e pedir para que no final você coloque aquela música Mar de Amor, Mãe, Mar de Amor, do Manu Camelo. Tá bom? Tá bom. Então, um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações. A semana que vem já está marcado com o nosso irmão Emanuel, lá de Conquista, né? Mané. O Emanuel que recomendou que era para o Tadeu, para a gente dar um beijo na mão do Tadeu aqui. Eu não sei por que ele pediu para a gente fazer isso, mas não teve jeito, porque a gente está longe, né, Rodrigo? É verdade. Na mão do Tadeu. A gente dá um beijo espiritual e um abraço. Exatamente. O Emanuel me abandonou. Tem mais de um ano que não vem aqui na casa, viu? Foi de mal dele. Ah, semana que vem vem a gente pega no pé dele, pode deixar. Certo. Tudo bom para vocês, então. Legal. E eu também já vou despedindo aqui, agradecendo a participação de todos os ouvintes. A Neide Rodrigues mandou aqui também uma mensagem, a nossa Neide, a Edna Araújo, a Vilma Tereza, a Adriane Paiva Martins, a Maria da a Graça, né, a Fernanda Ribeiro Silva, a Vilma, a Rosilma, como eu tinha comentado, a Tânia, e aqui também no Facebook Live, a gente agradece a participação de todos os ouvintes que estão aqui no Facebook, a Irene Nascimento, a Vera Barbosa, a Estela Mares, quem entrou aqui também foi a Juma Ribeiro, agradecendo aí a Josefina, né, que comentou da caravana, a Laísa Mandu também mandou mensagem aqui, então a gente agradece a participação de todos vocês. No WhatsApp, a Derli tinha mandado uma mensagem, meu pai mandou aqui uma homenagem ao Dia das Mães, o Rodrigues deixou aqui também um feliz Dia das Mães, o Maurício pelas fotos que mandou aqui pra gente, a Rosilma, o Marcos Ugai, que a gente já tinha comentado. Então agradecemos a todos vocês a participação e contamos com vocês no próximo programa às 8 horas. Carlinhos e Rui, se puderem também fazer suas considerações finais, aí a gente pede pro Tadeu fazer uma prece de final pra gente. Tadeu, foi um prazer imenso conhecê-lo. E o mais gostoso dessa palestra foi o sotaque mineiro, aquele sotaque gostoso de mineiro, que a gente admira muito e gosta muito de vocês pela simplicidade, pela humildade e pela coragem de levar avante essa nossa doutrina maravilhosa. Um bom dia para você e para todos os seus aí de Araxá. Um grande abraço. Também para toda a sua família, foi um prazer imenso. Estou te aguardando aqui, tá bom? Beijo no seu coração. Carlinhos? Nós vamos agradecendo a família Vivenciana, agradecendo a Derli, a Graça, ao Beto, ao Rony, ao Carlos Henrique, que está ajudando o Rodrigo, ao Rodrigo Costa, Jorge Reis, Rui Barbosa. E um prazer ter conhecido, através do vídeo, nosso querido irmão José Tadeu. E tenha certeza, José Tadeu, que na próxima viagem para Araxá, que o Jorge Reis fizer, nós estaremos juntos para conhecer e ter prazer e a oportunidade de abraçá-lo para poder receber essa energia maravilhosa que você dispõe para todos que vão aí. Para mim também, vai ser um prazer muito grande. E hoje foi uma alegria muito maior de estar com vocês. Agradeço a família, a amizade, o carinho de todos. Deus abençoe. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Tadeu. Obrigado. Tadeu, se você puder fazer para a gente a prece de encerramento, por favor. Ah, eu pedi para o Carlinhos colocar no mute aí também. Aproveitando o domingo, né, que é a data das mães, que mãe é todo dia, né, mas hoje é uma data especial. Eu quero agradecer com três estrofes de uma longa poesia que fala de amor. Ela começa dizendo assim: amor é sublimação divina que emana do coração. É fonte cristalina na sede de cada irmão. Ornamentamos a vida com as flores do amor, buscando fé e guarida do Cristo Consolador. Entrelaçamos as mãos na corrente do amor. Somos todos irmãos, filhos de nosso Senhor. Que o amor do Cristo, que é o amor de mãe, possa nos unir hoje e sempre. Meu Deus e Pai, a todos vocês. Se sei, tive que ver através de você pra ter um mundo tão perto assim. Tive seus olhos olhando por mim pra me guiar, me conduzir e me ensinar como seguir. Mesmo que eu esteja longe, nunca estarei sozinho. Guardo seu amor dentro do peito, trago a sua luz iluminando meu caminho. Mãe,